É extremamente importante vocês entenderem que vocês têm que defender, muitas vezes, pautas liberais e esquerdistas para conseguir trazer homens para o nosso lado, o lado masculino, ou masculinista, como você queira. Você vê, por exemplo, o que é muito comum na direita brasileira? É atacar trans. Olha que absurdo. Por exemplo, a gente vê aquele retardado, aquele Nicolás Ferreira. O cara botou uma peruca para debochar, para falar que homens trans, né, homens que se consideram mulher, não são mulheres de verdade. O cara fez um discurso totalmente mandina, né, contra homem. Aquela Ana Paula Dovolli, também na Jovem Pan, falava mal dos trans e tal. Porque aquela jogadora de vôlei, que é um homem, né? Ou perdão, aquela jogadora, Tiffany, se não me engano, entrou no vôlei feminino. E por que que o Nicolas Ferreira fica irritado? Porque é uma mulher perdendo uma vaga. Homem perdendo vaga, foda-se para eles. Se você já procurou emprego na vida, ou você está procurando, tu vê que tem empresas que tem cota para mulher. E as empresas privadas estão fazendo isso, já estão botando cotas só para mulher. Emprego só para mulher. Verifica se tu vê a direita brasileira falando isso, olha, os homens estão perdendo vaga nas empresas. Não, tu, nem de longe tu escuta isso de Nicolás Ferreira, Ana Paula Dovolli. Eles estão preocupados em defender vaga de mulher, pessoal. Inclusive o que eles fazem é crime, né? Tá no, é homofobia, transfobia, uma porra assim, é crime. Eles fazem crime só para defender mulher. E veja como é que a cabeça de uma angina, de uma pessoa conservadora. Eles preferem cometer crime do que defender homem, né? Isso é um fato. Porque essa gente para defender vaga para colher é o fodão. Briga com o diabo. Agora, para defender vaga para homem, homem perdendo vaga para trabalho, para mulher, os caras estão dormindo, pessoal. Os direitistas, né? Conservadores, Nicolás Ferreira, essas porra aí, eles preferem correr o risco de ser presos para defender vaga de mulher no esporte. Mas homem não, homens olham para o lado. A gente viu a quantidade de deputado conservador que aprovou coisas para mulher, projeto bolsonarista. Tem aquele clássico que aprovou um projeto que, se o cara for condenado na Lei Maria da Penha, ele vai perder tudo, casa, carro para mulher. Nem com tráfico ele propõe isso. Nem contra o tráfico o cara propõe isso, que o traficante seja preso e todos os bens dele vá pro Estado. Nem isso, que ele morre de medo de traficante. Para defender mulher, os caras são, ó, primeiros, meu irmão. Eles chegam, não querem nem saber, eles vão para cima. Agora, para defender homem, ó, estão tudo dormindo. E por que que eu falo isso, pessoal? Para vocês criarem uma conta no Twitter e tal. Não é para você mudar a cabeça do Nicolas Ferreira discutindo com ele no Twitter ou da Ana Paula Dovolli, não. É pra quando você responder esses merdas, o seguidor deles vejam você falando isso e falam, pô, realmente, esse cara aí, você, esse cara aí que tá comentando que o político só defende mulher, pra defender vaga pra mulher no esporte eles são bravões, mas pra defender homem eles são tchutchucas, o cara fica do teu lado. Mais um cara pro masculinidade, tá entendendo? É um cara que entra, como é cara começa a te seguir. Então esse é o ponto. É por isso que eu falo pros caras não ficarem só no Rumble. Tem que ir pro Twitter, porque o Twitter tem um alcance muito grande, as visualizações do Twitter. Às vezes tu tem 3, 4 curtidas, mas tu tem 150 visualizações num comentário que tu faça. 2 mil visualizações. Eu vi um cara recentemente, acho que eu vou botar até aí, eu pedi para ele criar uma conta no Twitter, o cara criou. O cara deu uma resposta para um conservador, com o mesmo discurso meu e do Erin Krug, né? Deu uma resposta. O cara teve 14 mil visualizações, pessoal. Um seguidor meu, vou botar até aí. Porque eu pedi para ele pro Twitter. O cara conseguiu atingir 14 mil visualizações, pessoal, no Twitter. Então é um cara que, porra, um cara que só comentava no meu canal. É um cara que falava pra pouca gente. Mas por eu ter instigado ele pro Twitter e usar o que ele gostasse, que ele aprendeu, entre aspas, que ele aprendeu aqui comigo com o Erin Krug, ele atingiu 14 mil pessoas, 14 mil seguidores daquele conservador imbecil, viram que esse cara tinha razão. Ele vem pro nosso lado. Os 14 mil, mais ou menos, claro, né? Vão vir pro lado do nosso lado, vão falar, porra, esse cara tem realmente. Então, por exemplo, você tá no Twitter do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira faz alguma coisa falando mal de transexual. Ah, um homem tá roubando vaga de mulher. Tu comenta embaixo dele, pô, meu amigo, e quando o homem perde vaga no trabalho, você, pra mulher, você não fala nada, não? Os caras que seguem ele vão ver. Tem 15, 20 mil pessoas que viram. E aí você vai botar a mentalidade desse cara que tá te vendo. Pô, realmente. Porque, vamos ser sinceros, pessoal, o que a gente precisa no meio masculino é botar uma consciência de gênero. Todo mundo sabe que o homem só se lasca. Na justiça isso não tem nem negociação, cara. Na lei, qualquer jurista sabe que a lei privilegia a mulher. A gente vê tanto projeto só pra mulher. Então esse cara tem que botar na cabeça que que o opositor dele não é a esquerda, não é, sei lá, o marxismo cultural, o George Soros. O inimigo dele são esses caras que dão privilégio para a mulher. Muitos dos senhores que estão me ouvindo estão desempregados porque tem empresa que contrata só mulher. Concurso público já tem cotas, né? Muito porque os políticos votaram nisso. Tem muito, todos esses projetos, deixei não sei quantas cotas para mulher, não para homem. Quem inventou isso foi políticos, cara. E a maioria de direita, né? Congresso, a maioria é político homem, cara. Isso não dá para negar. Eu não posso colocar a culpa numa feminista por um projeto de lei que quem passou foi um homem, né? Tipo o Nicolás Ferreira. Um homem não, né? Um moleque, né? Mas vocês entendem o que eu falo, né? Os senhores têm que pensar nisso. Esse modelo de você, que eu tô fazendo, de você criar uma resposta aos conservadores, aos trouxas, né? E discutir com eles no Twitter, é justamente para pegar os seguidores deles. Para os caras pensarem, pô, realmente não é que... Como você que está me ouvindo agora, que está pensando nisso, pô, não é que realmente os caras, os políticos, preferem defender mulher com unhas e dentes do que defender um homem que está perdendo vaga no trabalho? Se um homem trans pega uma vaga num time de vôlei, os caras ficam irritadinhos. Agora, quando um homem perde vaga no trabalho, eles não estão nem aí. Eles ainda comemoram e aprovam essas leis. Então, o cara que está te ouvindo comentar no Twitter, vendo você comentar no Twitter, vai fazer a mesma coisa. Pô, não é que esse cara tem razão. Então, é por isso que eu defendo tanto que a gente não fique só no Rumble. Porque, às vezes, você... Pô, eu gosto tanto de ouvir o canal do Aaron Kruger, gosto tanto de ouvir o canal do Carioca. Tu comenta uma coisa no Twitter que tu vai ter mais visualizações do que o Aaron Kruger, pô. Como tu vê esse cara aí. O cara teve mais visualizações no Twitter do que eu e o Aaron Kruger, num vídeo. Então, é assim que se passa a mensagem pra frente. É assim que vai criar uma rinha de ideias. E é assim que a gente sobrevive. Sendo bem sincero, como eu já falei no último vídeo, inclusive eu recomendo que você assista o último vídeo. Cara, o Rumble, ele tem excelentes visualizações, tá? A gente tem o Aaron Kruger, por exemplo, tem as visualizações que o Bachata tinha no YouTube, 4, 5 mil visualizações. Mas, pô, pessoal, pro Brasil isso é pouca coisa. Mas é muita coisa, por quê? Porque a gente consegue trazer o cara que só comenta nos nossos comentários aqui embaixo, pra ele criar um perfil no Twitter e divulgar pra mais gente. Porque ficar falando pra 5 mil pessoas é importante, tá? O Eric Kruger está assistindo meu vídeo e pode concordar comigo. Às vezes a gente está falando com 3, 4 mil pessoas e tem, sei lá, 70 likes, 70 curtidas. Mas esses 70 curtidas vão criar 70 contas no Twitter, meu amigo, que vai atingir 1 milhão de pessoas, somado. A gente pega esse exemplo aí do cara que me seguia, que atingiu não sei quantos, 14 mil visualizações. Imagina se todos os meus inscritos e os inscritos do Eric Kruger criassem um perfil e atingissem 14 mil pessoas. Faça as contas. Sei lá, 400 pessoas versus 14 mil. De cabeça aqui, pensando, deve atingir uns 4 milhões e meio de visualizações, somando tudo. Imagina, 4 milhões e meio de pessoas, tu já atinge muita gente. Tu bota a ideia na cabeça, 4 milhões de pessoas. Com uma ideia que veio de perfis do Rumble, criando perfil no Twitter. Então assim, usem esse exemplo que eu tô falando agora pra... botar em prática isso que eu tô falando. Às vezes você fica aqui só ouvindo nossas opiniões, minha opinião do Aaron Kruger, e não conta pra ninguém. Quando você cria um perfil no Twitter, que é muito bom, já falei, pra você acompanhar notícias em tempo real, você ainda pode responder um Mangino, um Beta, e trazer os caras pro nosso meio. Não convidando os caras pro Rumble, mas vendo o cara vendo sua opinião. E achando foda, como esse cara aí. Então esse é o meu recado do vídeo, pessoal. Se puder, comente, deixe seu gostei. Assista os últimos vídeos do canal e até um próximo vídeo. Valeu!